André Cedeiros, o Moral de Ibi Coala. E vamos ali só do som e vamos dançar forró, menino. E o velho chegou, papai. Quase sabe o do piseiro. MC Mari, DJ Wilder, vai, papai. Tu quer ficar com o velhão, mas a conversa é simplesinha. Quer ficar com o sanfoneiro, a conversa é simplesinha. É só linguadão, linguadinha, língua na xereca que ela fica molhadinha. É só linguadão, linguadinha, e língua na xereca que ela fica molhadinha. Vai, vai. Tira a calcinha, ele passa a linguinha. Tira a calcinha, ele passa a linguinha. Essa língua de raça, vai, vai, vai, vai. Mas a conversa é simplesinha. Quer ficar com teclados? A conversa é simplesinha. É só linguadão, linguadinha, língua na xereca que ela fica molhadinha. É só linguadão, linguadinha, a língua na xereca que ela fica molhadinha. Quer ficar com o EDF? A conversa é simplesinha. E tu tira a calcinha, ele passa a linguinha. Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha. É só linguadão. Ô, ô, ô, vai, vai. Set, set, set.